507, estou com a remeta 46, do parâmetro 1510, curva esquerda, prossegue para o lado da rotatória, aguardando instruções, aponte como na rotatória. Curva na esquerda, 1500, reportará na rotatória, aguardando instruções, Olimpo 07. Afirmativo, desce para 2000, 301. Ou 970, passou 366, visto na pista, estabilizado. 70 chama 21895. 295, 970. Torre Salvador, voo 1170, estabilizado a RNAVE da 10. Voo 1170, tem pouso autorizado, piscando agora, exato, uma centena 19. Autorizado pouso na 10, voo 1170. Mantenha curvas pela direita na rotatória, aguardando instruções para reingressar no circuito. Mantendo curvas pela direita na rotatória, aguardando instruções para interceptar o circuito. Olimpo 07. O procedimento aqui de Zulu, ajuste no 014, velocidade 200 mais número 3. Está reduzindo agora já os 3.1, 7.14, 10 para 2.000. Positivo, desça para 2.500 e reporta estabilizado, vou na produção Vita 366. Na Ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, 470. Pelo 170 da Gol no solo, 5-1, livre à direita, 1-2, 1-2, 9. Direito 129, gol 170. Rio 5972, final tem checado. Rio 5972, muito boa noite, tem pouso autorizado, pista 10, vento na centena com 10 nós. Cliente autorizado, Rio 5972. Oceana 6303, decolou 53, controle 119, do sinal 8. Corona 9, sinal 8 graus, boa noite, 6303. Boa. Muito boa noite, Oxenac 6303. 6303, sobe 360, voa líder. Voa líder, 6303, terminal 360. Posso? 3 completa, sinal, chama a torre 118-95. 118-95, 3178. Salvador, boa noite, Altair 3178, baixar travada, RNAV no zero. Boa noite, Altair 3178, número 2, continue a aproximação, aguardando fica livre. Salvador, 107. Rio 5972 no solo 55. Libera direito, ano 21 do sinal 9. 219, Lima, 5972 Olimpo 07, prossegue para o sinal da 10. Reporte na final. Prosseguindo para o sinal da 10, vou passar na final, Olimpo 07. Freios, voa posição Ognave. Direto Ognave, bom, muito grato, 6303. Nossa, tem pouso autorizado, pista no zero. Pouso no zero, 3178. 178, no solo 58, libera direito, chame solo 121, do sinal 9. São 2193, 178. Embaixado travado, Olympus 07. Olympus 07, autorizado pouso, pistão no zero, dentro uma centena com 10 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, Olympus 07. Azul 4980.0.0.0, está visual com o tráfego. Azul 0 da Azul, após o pouso do tráfego na curtíssima, Salim 90 no zero. O tráfego em questão é uma elétrica, um P3 da Força Aérea. Ciente do tráfego, após ali mantém a 1 no zero. Azul 4980. No solo 01, libera a direita, prossegue via Alfa, me chama na Delta para o cruzamento. Pode manter a minha escuta durante o parque. Libera a direita, Alfa, na Delta, trabalhar para o cruzamento. Libera a direita. Quatro 980, tem decolagem autorizada, pista no zero, vento uma centena com 10 nós. Tem livre decolagem, o azul 4980 da pista 1 no zero. 207, está autorizado o cruzamento, estacionar frequência livre, até a próxima, boa descanso. 207, obrigado. Azul 4980, decolou 03, controle 119, decimal 8, por favor. 198, obrigado, colou 4980. 980, azul. 190, azul, sobe 370. Eu vim sair da PUCA, veja lá. PUCA, 370, azul, 4980. Eu chamo a Aeronia 313, chama a Recife no 251. Boa noite. 4980? Prossiga, 4980, azul. Chama o centro Recife agora, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, por favor. Obrigado, senhor, boa noite com 2085 e 2545 Recife, 4980, azul. Declarado as 1-2, controle 1-1-9, decimal 8. 9-8, até mais, obrigado. Trouxe 3-3-0-5, decolou, passa 1300, a PUCA. Então, 3-3-0-5, contato rodando a decolagem, sobe via ao nível de voo 3-3-0, sai da PUCA. Via 3-3-0, PUCA. 3305, confirmando transporte a alvos vitais? Transporte sim. Sente. Então, 3305, dá presente, está autorizado, Romeu Fox 011. Romeu Fox 011, agradece o OTAN 3305, muito obrigado. 43305, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2685, obrigado, até a próxima. Já 9973, cruzado em área decolar, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. 09973, decolado aos 27, controle 119.8. Controle 19.8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, lateral 9973, regulando a sua escuta. Boa noite, lateral 9973, contato rodar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 360, via CDVL. Via CDVL 9973, pode voar direto, Leda? Autorizado. Direto, Leda, o CDVL 9973. Salvador, boa noite, Azul 4. Nossa senhora. Azul 5001 no ponto 00, pronto. Azul 5001, autorizado de área e decolar, pista 10, vento 090 graus, 109. Ok, a linha de decola, pista 10, Azul 5001. Litoral 9973, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, com voo. 5238, obrigado, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, 9970. Fechou 970, acionou a identificação, DSV a nível de voo 050, autorizado direto a PRO de Itap para interceptar a chegada à área em Itap. O Gol 970 é procedimento de uso NDB Zulu. Positivo. Positivo, Gol 970, voo de TAP após TAP, voa Serra Vito 366 para completar o Renato. Positivo? Azul 5001, decola 234, controle 119.8. 119.8, azul por 5001, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 5001, passando 1000 pés, se escuta. Boa noite, 5001, no contato radar na decolagem, sobe, mantém nível de voo 320 via CDDL. 320 via CDDL, azul 4501. São 3600, acionou a identificação dessa via nível de voo 060, da presente autorizado por hoje ITAP, para interceptar o perfil da chegada Maria em ITAP. Procedimento e uso NDB Zulu. 060, afirmativo, 3600, após ITAP, autorizado Serra Vito 366, por hoje Serra Vito 366, após ITAP. Autorizado a decolagem pista 0, vento 090 graus, 13 nós. Azul 4959. Oi, Salvador, boa noite, azul 274, conservado, considera 90. Azul 2774, Zalhar e manter, Cristina já. Corrigindo, manter a posição. Certo, manter a posição, azul 2774. Azul 4959 na escuta. Na escuta, prossiga 4959. Como é, sabe? Alto e claro, senhor. Gente, autorizado, decolagem pistão 10, vento 100 graus, 12 nós. Decolagem na 10, azul 4959. Azul 2774 ali, mantém puxando zero. Ali mantém, 2774. Turno 723, a sua identificação, desce via ao nível de voo 070, chegada bom. Salvador, boa noite, azul 4959, saída Coral, passando 900 metros. Senhor, chamando o controle, o azul 4959. Afirma, saída Coral, cruzando 1000 pés. Positivo, 4959, contato, rodada na decolagem, sobe e mantém nível de voo 140 na saída Coral. Sobe para 140, saída Coral, azul 4959. Outro 959, cruzando 2000, está autorizado direto Coral. Direto Coral, azul 4959. T74, na escuta para inscrição? Escuta você. Já viu o tráfego decolou frente nível inferior, mesmo perfil de saída. Após decolagem, autorizado. Após decolagem, mantenha a reta até 3000 pés, ok? Gente, após decolagem, mantenha a reta até 3000 pés. O azul, 274. Autorizado decolagem, azul 2774, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1 a 3 nós. Gente, autorizado decolagem, 1-0 com azul 2774. Turno 970, desconsiderando as restrições de velocidade e de altitude, a descida está autorizada até 2.500 pés. O ajuste em Salvador 1-0, 1-5. Autorizado a final do aeronave, reporte estabilizado. Sente livre de restrições de velocidade e altitude, autorizado a descer para 2.500 com 1.500, ou 1.970. Boa noite, Apostle 023, Squawk Island, descend to level 080 via buffer level. Azul 2774, decola 241, mantém a reta até 3000 pés, transfere o controle 1918 da viagem. 1198, mantém a proa até 3000, azul 2774, boa senhora, vamos lá. Azul 5001, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, bom voo. 251-238, azul 5001, boa semana, obrigado. Antônio Bernat, azul 2774. 2774, contato roda na decolagem, serve manter o nível de voo 160, saída Coral, está livre da restrição de 3000. Coral 160, Coral, livre da restrição de 3000 para o azul 2774. Então 3600 está livre da restrição de altitude, desça até 3000 pés, o ajuste no 095. Boa noite, 723.